Tem muito disso de violão também. também, né? Mas acho que ele tava mais, as pô, a galera fazer arpejo, né, velho? Isso. Fazer arpejo é de fuder mesmo. Não, aí você só toca, né? Quem Só faz toca. é o programa. Ah, arpejeito. Deve rolar mesmo, mas o problema da arpejeito nem sempre é. É, não é. Mas eu tô procurando, tipo, essas paradas aí que você tava fazendo, tá ligado? Que De tem pedal, essas coisas. a base. Ah, pô. É isso, eu acho que eu baixei isso aqui, velho. Porque é o mesmo do pedal, velho. Quer ver? Vou procurar aqui no Google. Quer ver? Com meu nome moderno. Você mandou pra mim Deixa eu no mandar WhatsApp? aqui. Não sei se eu mandei da primeira vez, velho. Esse daqui agora que eu Manda o vou link mandar. aí, pô, pra eu baixar aqui. Depois aí eu boto pra funcionar. Eu lembro que Moderne Deluxe, eu acho, né? Ah, mano, por isso que os plugins não estão pegando, agora eu entendi. Tipo assim, ó, ele aparece, aí depois ele tem tipo um linkzinho aqui do lado, ó. Nessas coisas. E aí você vem aqui e baixa. Aí depois que baixa que ele vai funcionar, entendeu? Agora eu entendi. Oxi. Por Qual é esse exemplo, daí que você tá falando? esses que a gente vê aqui assim que não sabe muito bem, tipo esse não. Aqui é outro. Aqui é Tem o que baixar The ainda, né? Noiser. Ele não tá Pô, The funcionando, Noise mas é se eu baixar massa. aqui, provavelmente ele vai funcionar, entendeu? Ah, ele vai abrir o site. Entendi, pô. Isso. Agora eu tenho um site aqui que já é com 200 VST ali. Foi de onde eu baixei a maioria, assim, velho. Tudo gratuito. Vou te mandar esse link e vou mandar o link do outro que eu baixei. Só que esse outro que eu baixei não é lá essas grandes coisas, não, velho. Esse que eu te falei que eu baixei um monte. Pode crer.